vai dar prosseguimento, tá, essa discussão que a gente começou a entrar bastante, que vai ser o Russell. O Russell, ele vai promover, em alguma medida, uma síntese dos dois elementos que apareceram muito explicitamente até agora. Primeiro, que quando a gente coloca a discussão sobre o ser, não é uma discussão sobre substância, ser não coincide com a determinação de uma coisa. Lembre-se que é um entendimento aristotélico, vem da frente essencialista da abordagem do ser, mas o ser, ele vai ser antes de se dar, o apresentar da coisa mesmo. Então, o ser, ele vai ser aqui, nessa linha de abordagem existencial, uma espécie de condição de possibilidade da própria coisa. Condição de possibilidade do mundo mesmo que se dá, enquanto algo determinado. Vocês entendem esse deslocamento que está sendo feito aqui, ele é grande consequência. Tá? Que o ser aqui vai ser é a condição de possibilidade da coisa mesmo aparecer. Ele não coincide mais com uma determinação da coisa, como vai ser o caso da tradição essencialista. Não tem predicado. Não, o ser, ele não é nenhum predicado. Né? Ele não pode ser confundido com o predicado. Tá? Ele é esse. No certo sentido, pode entender o ser como comissão de todos os predicados. O ser, ele é a apresentação do absoluto. E o absoluto, eu tenho todos os predicados contidos. Transcendental não faz isso, quer dizer, falando isso. Não, essa posição possível seria transcendental? Não, mas então. A gente ainda não tem muita clareza em relação à natureza disso que está se chamando de ser. Né? Eu, por hora, assim, eu evitaria qualquer tipo de jogada muito arriscada, assim, no contexto metafísico, místico, óbvio que tem elementos. Por isso que eu disse, desde o Kant, quando esse significado do ser existencial começou a aparecer, eu falei a vocês, a gente pode colocar aqui como uma questão se esse significado que está aparecendo, ele é devedor da tradição das metafísicas criacionistas. Então, eu insisto, lembrem-se sempre do texto do Kant. Porque é uma passagem não muito longa do texto dele, em que ele traz o significado de existência, ele vai lá e traz o paralelo com o Lima, está grego. Aí fala, olha, esse é o sentido de ser que os gregos, eles desconheciam. Porque ele está ligado a uma visão de mundo criacionista. Que a existência, ela seria uma espécie de presente divino, né, para que as coisas, elas possam se dar. Então, talvez, né, só levantando a bola dessa, que essa sua questão, que é uma questão super pertinente, né, talvez a gente tenha aqui uma série de variações de um modo de raciocínio criacionista. Porque é isso, o conceito de existência, ele só vai fazer sentido a partir de uma visão de mundo que é surdo. Tá? Do ponto de vista grego, o mundo não faz sentido isso. O mundo, ele é dado, ele é eterno. Né? Ele não é uma doação, né? Ele não é um presente, mas nada disso. Não faz sentido isso. Tá? Mas a questão é boa, eu acho que conforme a gente está avançando aqui nas nossas discussões, sobretudo quando a gente entrar no Heidegger e na nossa aula curso, né, sobre os tomistas, eu acho que isso daí a gente vai ter condições mais robustas para enfrentar essa pergunta, que é uma pergunta difícil e que certamente estes filósofos. Nessa abordagem existencial não vai coincidir com a determinação da coisa. Não coincide com a determinação da coisa. Ele é a própria condição para que uma coisa tenha determinação. Então, é isso que eu estava respondendo agora. É a condição do dar de todos os predicados, mas ele não é. Entender predicado no sentido kantiano de determinação, né? Predicado real. É a condição da ação, né? De todas as determinações que estão contidas na totalidade. Tá? Então é isso. Né? Então o Husserl, por um lado, ele vai estar dando prosseguimento a essa discussão. À medida em que ele também vai entender que o ser ele não é um predicado real, isso por um lado, e por outro lado, já aqui mais próximo a essa senda que foi aberta pelo Froebel, ele vai entender que antes de mais nada, esse dar do ser vai ser um dar intuitivo. Nós temos uma experiência, né, uma percepção disso que se chama ser. Não é alguma coisa que nós vamos esclarecer ou alcançar através de operações reflexivas, através de operações puramente lógicas. Né? Então a gente vai estar agora, né, fazendo um momento de. Nós vamos estar testemunhando, né, uma intensificação de discussões que tem como ponto de partida a intuitividade, e não o campo fenomenológico, o dar da coisa, e não o lógico proporcional. Tá? Então vamos entrar aqui no curso de saber. O slide.